DJ Davidson. Tu é brabo mesmo, hein, DJ? Pode engatilhar, o maestro vai estourar. Pode engatilhar, que o maestro já chegou, vai estourar. Vai estourar, vai estourar. Vai estourar, joga pra cima. Joga pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga pra cima. 3, 2, 1, vai. Fogo! Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Quem vai chegar em casa muito chapado dá um grito. Vai DJ, vai DJ, vai DJ. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Vai DJ, detona na moral. Vai DJ, fogo! Vai fogo. Fogo no parquinho então. Fogo no parquinho vai, fogo no parquinho. Quem tá pegando? Chão agora. O baile pega fogo, o baile pega fogo. A torcida do Paysandu tá indo, tá? Quem torce pro Papão dá um grito aí que eu quero ouvir. E a torcida do Leão faz barulho. Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. Olha que o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Maestro Davidson tá tocando e aqui é bagulho doido. Maestro Davidson tá tocando e aqui é pro bagulho. Rafa John e o Tubarão. Bagulho doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, doido. Eu quero ouvir. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Deixa assim, maestro, deixa assim, maestro, deixa assim. Tem mulher solteira hoje aí, tem? Cadê o grito das solteiras? As solteiras cantam assim pra mim, assim, ó. Me separei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora. Piquez, o moleque do rock doido. DJ do baile, eu vou sentar na você. Bora, Marcelão! Alô, Levi! Meu amigo da Nave do Posto também tá aqui no ladinho. Obrigado, da Nave! Mirley, tá aqui comigo também. Obrigado, meu amigo Neto, terrorista, pela retaguarda. Tá endoidando tudo. É DJ Mel. Essa é DJ Mel. Sinto o som, somzão. Toma, toma na batida. Toma, toma na batida. Toma, toma. Aquecendo. Vai, garoto. Aquecendo. Aquece tudo, essa aí. Aquecendo. Aquecendo. Aquecendo. Aquecendo. Aquecendo. Vai aquecendo. Já. Vai aquecendo. O maestro, tô fazendo caqueadinha. Ele viu no rock e mandou logo um recado. Passa lá em casa. Geovane terrorista! E aí, minha amiga Nanda? É o Big Show, DJ! Fofinho! O fofinho desci, obrigado, desci! O sabiado corre, o Gabriel! Safadela, Zelailson! Da fuga, vagabundo Nero! Gosta de caqueado, mas vai, vai, vai, vai, vai, vai. O homem da bazuca tá aqui no ladinho. Rogerinho da GDB, Ruanda, Júlio Andino, Bronze Vitinho da Mídia. Alô, Júlio do Açaí. Atenção, portaria, por gentileza. Libera meu amigo Batoré aí, que ele já tá na área, meu irmão. O Fabinho do Rock também tá aqui comigo. Fabrício Moral, Vitinho. Valeu com todo carinho. Tadeu Neguinho. Esse super equipe. É isso. Alô, Duda! Vai! O Nilson também tá aqui com a gente. Obrigado, meu amigo Nilson. E a primeira dama, a Tainá, o Diogo, da Barbearia Império. Chega aí, Marcelo. Fortíssimo S. Coelho. A mulher apaixonada, o casal, o GDB do quilômetro 9. Pra cima! Vai, fogo! Vai! Dias Top Live. Super Choque, futuro vereador de Ituia. O Fabiano, Cavanhaque também, o Juni Bala tá na área. Pera aí que eu quero ouvir vocês cantando assim pra mim, ó. Hoje à noite as estrelas brilham. Pitu da Terror, e a sua irmã Valéria de Goiânia. Elas querem é te ver. É o Big Show, DJ. É os escudos, mas a força é demais. Não tenho como. Jojo tá aqui comigo, obrigado, Jojo. Dos Turbinados Mil Graus, Gabriel das Teses. Alô, Giovanni Terrorista. O Fitness tá aqui na. Bora, Júnior. Galera do Açaí. Brasil, né? Nacional. Importado. Sei lá, é o Açaí. Quem comanda? Davidson. Gugu Pressão, meu amigo Gugu! O Marco Antônio do Gol, psicopata aqui na área! O Rafa Joe, Ailton Mora! Quanto eu vou me dedicar! Bota pro céu agora! Você me perder! Sal, sal, sal, sal! Não meu amor em mim! Junilão Cobra, d'água! Peguei um playboyzinho também, o Checo Maresia! Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz! Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Fabinho Rock de Guruçá. Então, o Jailson do Rock, Daminho, Duduzinho do Rock e a galera do Bom Jardim. O Márcio Vitinho, Bala de Tuneira, Roniele, Rosange Pim, Mari Lopes, Landa, Natasha, Luana, o Alex do Rock de Vagabundo. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right. DJ Mateus! I now became the prince of the pacote, é isso? Ô, Bruno! Eita, Marcelão! O negócio tá pegando fogo, mas mano! Vai dançando! Vai dançando! Vai dançando! Vai dançando! Vai dançando! Ela roda a cidade inteira, não fica comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema. E a Comitiba, os Cavaleiros de São Jorge! Vai ver que um dia a gente se. Vitinho Moral, Jamile Castro! Márcio Pezão, Girilza, Matheus e a galera do Castanheiro em Peso. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de frente. A sua mãe vai chamar de safada. Espelhado. Nós dois suados, é puxão de cabelo. É tapa na raba. Danilo e o Prado do Clube do Norte. Vou levantar pra você. Volta, bebê. Bora da Davi do posto. Comigo, bebê. Velha guarda do Maé. Que fica sem o seu. Júlio, prepara o Cobras e Lagartos. Cadê o Júlio? Sempre já tá pro mato. Prepara, prepara, Júlio. Liga, eu te quero. E me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Chama! Chama o teu vulgo malvadão. Vai, DJ. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, no gadeado, gadeado, DJ, o Diabo Bravo, porra. Eu me amarro no pique que eu faço mal. Naquele pique eu faço mal. Naquele pique eu faço mal. Se for magrinho, eu me amarro no pique. Tá tudo a mídia. Do quilômetro 14. Chamo teu vulgo malvadão. Vai sucando, vai sucando, vai sucando. Malvadão. Vai sucando, vai sucando. Chamo teu vulgo malvadão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Malvadão. Sobe e desce. Malvadão. Sobe e desce. Sobe e desce. Malvadão. Júnior GDC. Cobras e Lagartos, Miguel, Duduzinho, Wilson, Jailson, moleque do rock. Vai, vai, vai, Rafa Joe, Ailton Moral. DJ Davidson, Flavinho Super Night. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Fala pra ele assim, ó. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma um chifre pra caralho e quer sentar na minha pirata. Senta, senta, senta, senta. Quer sentar na minha pirata. Quer sentar, quer sentar, quer sentar na minha pirata. Toma um chifre pra caralho e quer sentar na minha pirata. Toma um chifre pra caralho e quer sentar. Agora! Até ontem, só queria beijar na boca. E a vida, como é que tá por aí? Vida louca. Italo Podós, que é o nome da fera, tá aí na raia. O Marquinho, Charles, Rosa, José Carlos, Super Choque, sem norte nem sul. Hugo Pressão, Eri Oliveira, a equipe Tô de Boa, o São Raimundo. Às vezes causei feridas, com medo de me apaixonar. Meu coração ficou, foram tantas despedidas, aventuras mal vividas. Fala, meu amigo cachorrão! Ele não poderia perder essa de maneira alguma. Mas foi no teu olhar. Paulo Jefferson, Girlene também tá aqui comigo. Juro, encontrei Luiz Carlos, Girlene Gaúcho, Yasmin, o tênis, Tato de Santa Isabel. Que o meu mundo parou e a minha vida mudou da noite pro dia. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Não parar. Que o quê? Nunca mais eu vou voltar pra você. Um abraço! Pode chorar. Pro Monte, é isso? Pode sofrer. Moral de Irituia. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei, é quem se faz, é quem se paga. Quem deve, o que vão rir da sua cara e vou ver. E o Márcio, aqui comigo, o gerente moral do quilômetro 14. Bora, Giovanni Terrorista. O Maurício tá aí comigo. Gerente moral do quilômetro 14. Rogerinho da GDT, Ruanda, Júnior Altino, chorar, Vitinho da Mija. Que nunca mais eu vou voltar. Dali Marcelão! Vem comigo assim, ó. Atalaia é o caralho, eu vou pro rock. Foda! Do maestro, pro rock do maestro, pro rock do maestro. Vem pro rock, vem pro rock, vem pro rock do maestro. Atalaia é o caralho, eu vou pro rock do maestro. DJ, posso tomar banho? Pode, bebê. Acabou, acabou a água, toma banho de leite. Etiquette, toma banho de leite. Etiquette, toma banho de leite. A internet MT, esse é o DJ Corrêa. Ela tem 19, toma bebê. Meu amigo Gugu, pressão, bora Gugu, é muita pressão, meu irmão. Ano passado, eu traquei. Esquenta que eu não vou esquecer de ti, Gugu. Acabou a água, toma banho de leite. Piquês, moleque do Rock 2. Toma banho de leite. Etiquette, toma banho de leite. Hoje eu vou, explodir o maracatá. Hoje eu vou, explodir o maracatá. Ei, DJ, posso tomar banho? Rapa Joe, aí o do moral. Acabou a água, toma banho de leite. Bora ver, Rapa Joe. Não sai nada daí, não. Joga lá de Irituia, tá aqui comigo. Aí, Jane, a menina do rock de Curuçá. Ela tem 19, toma bebê. Desse bate. Obrigado, meu parceiro Gugu Pressão, tá aqui curtindo o rock do maestro. Hoje no Panela, obrigado com todo carinho, meu brother. Tamo junto, Gugu. Acabou a água, toma banho de leite. Etiquette, toma banho de leite. Deixa na batida, deixa na batida. Deixa na batida, deixa no batidão. Deixa no batidão. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, vai no caqueado. Vai no caqueado e canta assim. Acabou, acabou. Cantou, bobeou, dançou. Dançou. Mexe a cabeça. Sai o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som. Ele é digital, o cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. teve. Três. Sabe por quê, maestro? Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Traz a o cheiro da carreta. Eu faço xereca. F1 arrebentando tudo. Faço xereca. Traz a maquininha que hoje eu faço xereca. Traz a maquininha que hoje eu faço xereca. Traz a maquininha que hoje eu faço xereca. Traz a maquininha que hoje eu faço xereca. Toma. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viena. Várias mamas do Nubê que eu vou levar essa pra Viena. Vai ser papapapá. E o meu parceiro é Eri Oliveira, que é divisor de bola, seu Raimundo, um grande abraço pra você, tá aqui na área comigo. Bora, Eri, tamo junto, garoto, curtindo o rock do maestro, muita pressão. Tá na vez. Rodrigo e equipe, estelionatários do Castanhal aqui na área comigo. O Ivan Elto, cúpula dos alucinados. Bora ver, meu irmão. O Janilão, cobra d'água, o Negão Playboy, Checa Maresia. Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein. É, meu irmão, é assim, papai. Ivo lança, cachorrada marro. Espirro lança, ainda a fim de dançar. Ei, Serpinho. Espirro lança. Olha, meu amigo fofinho, já avisa, hein? O aniversário dele tem a volta do maestro aqui, meu irmão. Maestro Davis. Vai ser muito da hora. Rafa Joe, Ailton Moral. Bora ver, Rafa Joe. Bora ver, Ailton Moral. Sai nada daí, não. É, água seco. Faz uma cheia lá, bora ver. Bora, Duda! Tá aqui comigo! Caralho, foda! Espirro lança! Que o maestro vai tocar! Canta assim pra mim, vai! O mano vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca. Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamos blindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandida, ela joga com força querendo me dar. Ai, Calica. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Empresário Júnior GDC, é o gerente Gelson da Saí Nacional. Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, Calica, quer dar pois amiguinho da boca. Só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Só que vida louca, joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha pro céu, joga lá em cima, joga. Quem tá tomando cerveja, uísque, quem tá misturando tudo, vem comigo! Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Pra mim tanto faz, eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto. Joga pra cima quem não tem hora pra chegar em casa, bota tudo lá em cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho! Quem vai amanhecer no rock, dá um grito! E as solteiras vieram? Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Bora, meu amigo Júnior GDC, prepara o Cobras e Largados, que a gente tá chegando lá pra arrebentar tudo também, Júnior! Eu vou pro baile procurar o meu negócio. Bora, Marcelão! Bora no apoio agora, vai. Mano, o André curtindo o maestro aqui, valeu. Davidson, o maestro. Tá no grau. Eu já tô de sainha. Bora, Júnior. Vitinho da mídia tá aqui comigo. No local do pega-pega, eu esculacho tua mina. No comprador, no mira, Stop Live aqui comigo. Bora da nave. Vai. Gugu Pressão. Ai, que homem gostoso, vem que vem. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Ai, nós come da bazuca. Sabe que elas vêm de transporte, nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. RR tem também. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Ai, nós convida porque sabe que elas vêm de transporte, nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. RR tem também. Bota pra cima, bota pra cima. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Neto terrorista, eu tô cheio de... Racha dentadura? Vixe, Maria. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Só quem tá bebendo, bota pro alto. Vamos curtir a vida. Quem tá feliz, bota pro alto também. De dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Traz, traz. Traz a minha dança. Escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover. Chove Xandão, chove Xandão, chove Xandão, chove Xandão. E quem não sente saudade de ex aí, bota a mãozinha pro céu. Vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Cê todo depois é bom. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Manda pra ela. Com a minha ex, vai. Vixe, Maria. Sabe por quê? Que se exploda a minha ex. E que se exploda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Esse é o... Vai, Fabrício Moral junto com o Gugu Pressão. Que se exploda minha ex. E que se exploda minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o cara. Eu sou mais a minha atual. Vai. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem ama ser solteiro e nunca vai casar. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que ela vão querer. Namorar pra quê? Beto Terrorista, Robson, o Elivan Alucinados também aqui comigo. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que ela vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro estar solteiro que eu sei que ela vão querer. Depois que eu conheci o mano dela, amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Tu só lembra de mim quando tu quer. Amava porra nenhuma. Vitinho Moral de Capitão Poço. Da quebrada anda muito violento. Empinou a bunda no baile na estrada. Bora, Júlio GD Céu! Leozinho Mandrake, o gerente moral do Fiat Pancadão. E aí, Dada, bora, Levi, alô, Marcelão! Cadê o meu deputado, Marcelão? Ah, tá rico, graças a Deus. Mete mais afilando. Chutei o barraco, fingi que ó. Checo Marizia, é isso mesmo. Rafa Joe, Ailton Moral. Joga. Olha que aqui nós fuma um, ousadia rola firme. Novinha bate bumbum. Vem que vem. Vai dormir comigo. Que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte. E a bebida? Cavalo branco. Que lá no final do ano é rivoada com as perversas. Só os que tá de peça que vai embicar. Puxei na minha, fui na linha 157 de pepeca. Desce lá na boca, vê quem vai tá lá. No veneno, com o cabelinho na régua. Bora, Gugu! O Flamengo, tá. Meu amigo Duda também tá aqui doidando tudo. Cozinha é frente lá do morrão. J-Beats que tá na linha, pique de copão na mão. chocolate? Então tá lindo. Bora, chocolate. Tá bonitão, menor cala na praça. O Nilson e a primeira dama, Tainá. O Diogo da Império Barbearia aqui comigo. Então tá lindo. Joga lá em cima, joga lá em cima. O DJ Davidson chegou. Eu tô aqui, papai. O maestro. Eu tô aqui, papai. Davidson. O DJ Davidson chegou. Joga pra cima quem tá feliz. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Mari Lopes, calçados do rock de vagabundo. Tere Oliveira da equipe, toda a galera da equipe, tô de boa de São Raimundo aqui comigo. Sai do chão! Bora que o rock tá só começando! E doida! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida, e doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Bora aí, todo podosque! DJ Gelson, proprietário da carreta Expressão, o raio do Fiat Pancadão aqui comigo, obrigado pelo carinho. Então a gente acelera mais um pouquinho, mas vai. Joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três, vai. É o Ailton, né? Bora pra cima! Rafa Joe! Ele já tá aqui do lado, né? Passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor. Via Chauna. Quem souber vai cantar bem forte. Quem ainda tem fôlego no pulmão, canta bem forte. Eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão. Você! Eita, Ana Júlia! Vinley, o presidente moral tá aqui comigo. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, vai, vai, vai. A vida não é filme, você não entendeu. Ninguém foi ao seu quarto quando escureceu. Sabendo o que passava no seu coração, se o que você fazia era certo ou não. E a mocinha se perdeu olhando só o seu corpo. De final romântico morreu de amor. Lembrando da janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. O nada, maestro. Bora fazer assim, papai! Mirley também! Alô, Nanda! Frente a frente! Bora, Alex! Gilvanilson, GDC também tá aqui comigo! Ontem eu sonhei que está... Coelho. Mas Coelho tá aqui nessa. E o DJ Toninho Pacman aqui comigo. Por pressão, ele ia dar naquela base, né? Vai, vem pra coça, coça com dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Vem pra coça, coça com dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Hey! É um forró mastruz com leite. É muita curtição, maestro. Olha o aniversário do Fofinho, eu tô de volta. Eu sonhei que estava em Moscou. Fabinho do Rock de Curuçá, tá aqui comigo, obrigado, Fofinho. Fabinho. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode, russo na boate, coça com. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia Rogério da equipe, os papaléguas aqui comigo. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Puxa essa aqui no solo pra galera, ó. Só aperitivo, mas vai, vai. Eita, papai. Chega o coração, pulsa agora! Mexe com os corações, garoto! Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Bora mexer com os corações, vai, vai. O Ailton Moral, dá um gole aí, Ailton. Dá um gole aí. Rafa, show! Longe de você, não sei. Todos os meus pensamentos são seus. Eu sei, sei que vacilei. Sei que... Fabinho do Rock de Curuçá, ele disse, maestro, machuca o coração agora! Vai! Eita, o homem da bazuca! Calma que aqui é... Neto terrorista! Mas eu não tô nem me vendo aí, né? É muito grande. Agora, agora, agora. Meu parceiro Neto Terrorista, hoje curtindo o rock do maestro do setor. Tá em casa, meu irmão. Bora, Neto! Meu amigo Juni Lopes, Paulo Jefferson, grande abraço pra vocês. Como é que você tá? Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Vinho, da assessoria Top Line, Duduzinho do Rock, o Jailson do Rock também comigo. Aguenta coração do Batoré agora! Bora aí, Ítalo! Abraão Podoski. Encontrei o amor. O Abraão pro Monte Girituia. Sai com a gente também. Bora, fofinho! Só não posso explicar. Prepara o aniversário, fofinho. Porque o destino mudou nossa felicidade. Que bem, né? O que eu faço, amor? Giovanni Terrorista, ainda tá de pé ele. Você tá forte, né? Vida. Bora, Neto! Ele é a primeira dama. Baby, onde você está? Canoa? O nosso amor foi mais que. Aí tu mora, ele também, o Rapa Show. Dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Da nave, meu parceiro, da nave do poço. Da velha guarda, até doido, nem tirar o chapéu. Vamos com pressão. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar, meu. Bora, Júnior Genecel. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Giovanni Terrorista, ele tá de volta. E agora com força total, viu, Neto? Prepara, segura o homem que eu quero ver. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Bora, Júlio, bora, Júlio. Quer algo que me... Vichinho da mídia, obrigado, Vichinho. Quando parece que esquece. Contra a sua foto, eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Aguenta, coração! Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho. Maestro Davis, hein? Acertando os últimos detalhes aí. Inauguração aí do Balneário Cobras e Lagartos. Você é dona. O novo tá vindo de novo. Fica imaginando a tua boca dizendo assim. Vem pra mim, vem. Vem, Gugu, pressão, vem. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora. Datão do quilômetro 14 aqui comigo. E aí, como é que você tá hoje? Como é que você tá? Feliz, eu nunca estive tão feliz. Nem eu. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Precisa? Preciso te amar. O que é que você precisa? Gugu, pressão! Tá com tudo e mais um pouco. O homem tá que tá hoje, né, doido? É o rock, papai. O rock do maestro é foda. Me ligue. Rogerinho da GDP também tá comigo. Obrigado, Rogerinho. Vai lá, meu amigo Batoré também tá na área. Bora, Batoré! Hoje é teu aniversário? É, igual meu irmão, não acredito. O aniversário do meu parceiro Ítalo Podosca. Agora, Mario. Parabéns, Ítalo. Tudo de bom, irmãozão. Apagando todas e mais algumas. Olha pra cima. Só no cavalo branco. Que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. E aí, Duda? De chocolate. Toda a galera. Estranhos eu andei até Bigodinho. Te encontrar. Queixinho, alô, queixinho. Você me morreu. Seguinho Bala. Mari Lopes, calçados do rock de vagabundo. Rafa Show. Fred e a Fabiola. Cleide, né? E a Fabiola. Eita, Júnior. Fabinho do rock. Fabrício Moral. Vitinho Moral, equipe Moral. Te amo, amor. Marco Antônio do Gol Psicopata. Bora comemorar, bora comemorar. Existir algo tão forte assim que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca. Jojo dos Turbinados, Mil Graus, Gabriel das Teses. Primeiro, como é que é? Meu primeiro amor. Dali Júnior. Você me mostrou que a felicidade está quando dois corações vivem uma grande paixão. Eu te amo. Careca de São Miguel, obrigado. Vivem uma grande paixão. Eu te amo, amor. DJ Davidson. Davidson. Esse é o rock que eu dou valor, porra. Então toma, vai. Toma. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo.

Vitinho da Mídia, da Mídia também, da Ju, eu também dou. Vitinho Bar. Eu tô chegando, prepara. Fabrício Mora. Você se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Fatoré, chega aqui com o Júnior. Você vai. Júnior GDCL. Vai rolar o Pix. Bora, vai. Hoje se prepara que hoje. Bora, Alexa! Para que hoje à noite se prepara. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo, passa lá em casa. Calma, Pitbull. Minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo. Seu filho, é? Um deles, né? Ah, irmão do Romulo, né? Igualzinho mesmo. Fala que me ama! Irmãozinho Ítalo, tudo de bom, garoto! Leozinho Mandrake tá aqui comigo também! Oh! Isso é maldade, quero ficar com você. Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Gilson, nosso amigo Gilson do rock. Obrigado, Gilson. Você, o Duduzinho do rock também. Evinho da assessoria Top Live da 1000%. É com a do piseiro. Chama no piseiro. Tamo junto e misturado. Onde é que cê tá? Fala pra mim. Se vai rolar que eu tô aqui. Sei que já é tarde, rodei a cidade. Mas você insiste em se esconder. Responde essa mensagem. Deixa as melhores pra galera curtir, pra galera dançar aqui no Panela. Bora, Gugu. Maestro. Vem de ladinho que eu te ensino. Maestro. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Júnior GDCL, tamo junto, garoto! Homem do Açaí Nacional! Já nega, o piseiro vai bombar. É no piseiro da jogando pra cima. Volta beber, volta beber, volta beber. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta beber, volta neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Ives e DJ Guga, respeita. Se vai. Só você. Coração querer, já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser. Danilo brabo aqui comigo, né, Gugu? Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném. De quê? Daquela sentadinha que tu tem. A minha sentadinha da Dani. Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, paz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que... Será, papai? Me diz. A Dani se anda com carinho, só não pode se apaixonar. Fora né do terrorista! Aqui pela retaguarda, com o maestro seu! Sem parar mesmo! Chame a minha DJ Ives e MC Dani! Que mistura louca! Meu amigo cachorrão também, dali, só na manhã, bora cachorrão! O aniversário do Ítalo hoje, papai, bora comemorar! Bora cachorrão, ele é a primeira dama! Doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você? Na linha mais maior tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? A Thalissa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Eita, Gugu, é hoje, Gugu! Só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Thalissa tá, senta, Dani, senta, senta, senta, vai, vai, senta, vai, ela senta, devagar que a Dani senta, senta, Dani, senta, se embara. Chame a minha auditoria, MC Dani. É só alegria! Aleário do Pané! DJ Davidson! O rock do maestro é foda! Chama, chama, porra! Porra.